levar ali um paralítico deitado na cama, porque um anjo agitava aquelas águas do tanque. Era um milagre pro primeiro que ali se banhasse. Aquele moço ali ficou abandonado à espera de um alguém compadecido que o levasse ao lugar. E a multidão de peregrinos por ele passava, desesperado pelo chão o pobre homem se arrastava. Quando chegava no tanque, outro alguém já se banhava. 38 anos foi o tempo que durou a tão sofrida espera. Pra ter saúde em sua vida era o que ele mais quisera. Com paciência pela bênção, o pobre homem esperou. Pois o fim na tão sofrida e terrível espera. Lá no tanque de Betesda, com Jesus ele se encontrou. Aquele pobre aleijado com Jesus conversando, e os discípulos não puderam entender. Ao ver aquele pobre homem aleijado chorando, mas no semblante de Jesus olhando puderam ver, compadecendo-se daquela triste situação. Estende a mão ao homem que por um milagre espera, ordena a bênção com a sua voz meiga e sincera. Levanta e toma a tua cama. E o paralítico se levantou. Ter saúde em sua vida era o que ele mais quisera. Com paciência pela bênção, o pobre homem esperou. Foram 38 anos até chegar aquele lindo dia de primavera, que pôs o fim na tão sofrida e terrível espera. Lá no tanque de Betesda, com Jesus ele se encontrou. Foram 38 anos até chegar aquele lindo dia de primavera, que pôs o fim na tão sofrida.